Fala um pouquinho sobre a Ponyta. São ótimos corredores. Se você gosta de andar em alta velocidade, é o Pokémon para você. São ótimos saltadores também, inclusive sobre a água. Sua crina é feita de chamas. Mas Ponyta nunca queimaria ninguém em quem ela confia. Suas patas são 10 vezes mais duras do que diamantes, e ela pode esmagar qualquer coisa como uma panqueca em segundos.